Ó. Firmeza, hein? Chamou, chamou agora, olha lá. Palavra boa é poesia, acalma, acorda é alegria. E dá-lhe palma, a minha alma ainda é escrava na boemia. Onde o sofrer vira canto, reclusa ave, perdoa amor, perdoa e joga a chave. Eu quase me perdi, quase, enquanto você briga. Minha mente tá no tempo, tá nas frases. Vou provar que sou capaz, música é luz que vem, faz. É a gira pra todos os orixás, pra dividir com todos, igualzinho o sol. Faz caridade, amor, aruanda, sem vacilo, cobiça ou demanda. Maldade, camba, pois não é toda palavra que se encaixa num bom samba. Meu coração tá na mão do ritmista, tá na mão do ritmista, do DJ. Tá lá, o DJ, o DJ. No pandeiro do repente, está onde for, onde for. Meu amor, não saber que ali vai o maloqueiro, apaixonado por você. Então canta aqui. Emicida, chegando aqui ó, na disciplina. Sapatinho, sapatinho, certo? Licença pra chegar. Obrigado samba, obrigado rap. A rua é nós.